no ar. Inominata 616. Olá, amigos do Marvel 616, estamos aqui de volta com mais um Inominata 66, e eu sou o Corveiro, e só no universo alternativo mesmo pro Apocalipse ser um vilão bom, porque o resto ele só foi Bush. Aqui é o prelado Tertuliano, antes e depois da Era do Apocalipse não teve nada melhor dos X-Men. Que isso? Já comecei polêmico já. É, né? Bom, eu sou o Leonardo Bento, e eu costumo não gostar de realidades alternativas, ainda mais quando elas nos presenteiam com alguns restores no universo 616. Aqui é o Jefferson, e a Era do Apocalipse foi a melhor saga dos anos 90, a única coisa que prestou. Ah, eu discordo, mas tudo bem. Então tá, pessoal, a gente vai passar agora pra nossa leitura de e-mails, e daqui a pouco volta pra discutir a Era do Apocalipse. Muita gente deve estar se perguntando por que a gente tá falando disso, né? Mas quem tá ligado no nosso site viu que a Panini vai fazer um relançamento de história completa, coisas que não foram publicadas aqui no Brasil, numa minissérie em 6 partes. Então vamos lá pra leitura de e-mails, daqui a pouco a gente volta. I wanna make love in this club, in this club, in this club. Olá pessoal do Universo Marvel 66, a gente tá mais de uma vez aqui com o Ed pra gravar a nossa leitura de e-mails. E aí, beleza? Então tá, o programa hoje é bem extenso, né, sobre a Era do Apocalipse, muita coisa pra falar, então a gente vai só ler dois e-mails aqui. O primeiro e-mail aqui é do Vitor Teixeira, é um cara que comenta bastante lá no site até. O que me deixou com a esperança da Jean voltar foi aquela minissérie A Derradeira Canção da Fênix. Ali, a Jean fala que a Fênix e ela são uma. Uma pertence à outra e não havia mais separação entre elas. Tanto que quando a Emma hospeda a Fênix, a Jean sai do gelo e a Fênix fica surpresa com o poder dela. A Jean fala que elas são uma só. Daí ela salva todos do cruzador Shi'ar e ela fica com uma roupa branca e dourada. É quando ela tem o poder da Fênix sob seu total controle. Ela volta para a sala incandescente, dando a entender que elas não se separariam mais. Parece também que ela procuraria os fragmentos da Fênix perdidos no início da minissérie. Se eu não me engano, Joey Quesada havia comentado alguma coisa da volta da Fênix. Sobre o retorno da Fênix, umas imagens recentes mostram ela. O que quer dizer tudo isso? Isso foi o que eu consegui me lembrar. Me corrija se eu estiver errado. Falou, um abraço a todos. Um ótimo Inominata e continue assim. Obrigado por lerem meu e-mail. Vitor Teixeira. Ele é de Limeira, aqui de São Paulo. Comenta um pouco sobre essa sala incandescente da Fênix, que depois eu posso até complementar sobre essas teorias que estão surgindo aí. É porque eu já peguei um pouco de desgosto da Fênix. Sinceramente, eu não nem me lembro direito dessa canção da Fênix. Eu achei essas histórias um tanto fracas. Esse retorno da Fênix aí que tava todo mundo esperando, e eu achei um argumento meio até bobo, assim, aquele negócio das cucos, né, elas serem possuídas pela Fênix na segunda minissérie. Eu achei tudo meio fraco. E sobre essa sala incandescente, eu ainda não entendi exatamente o que é. Não seria mais ou menos como era aquele reino do Beyonder, onde o Beyonder era todo o reino, e o reino era ele, e ele só toma conhecimento de coisas além quando abre um portal e ele contempla o universo 616. Olha, sinceramente, ele, como eu te falei, eu te joguei essa bomba porque eu não sei muito explicar. Essa coisa da sala incandescente da Fênix vem até um pouco de herança do Morrison, né? Daquele futuro que ele criou, se eu não me engano. No final daquela minissérie do futuro do Morrison, se eu não me engano, a Fênix fica com um uniforme branco. E aparecem como se fossem outras pessoas que seriam avatares da Fênix também. Pois é, eu não sei. Esses mesmos avatares aparecem nessa derradeira canção da Fênix, que é tudo ainda teoria. Você tá falando que estão comentando aí sobre o futuro do retorno da Fênix, algumas imagens, esses teasers que a Marvel lança. Quem tá acompanhando mais o universo US do nosso site, né, as notícias, pode ter algumas informações. Como em Inominata a gente prefere focar na parte BR, eu não vou entrar em detalhes. O lance da derradeira canção da Fênix é um grande problema, porque era pra ser uma trilogia criada pelo Gregory Peck, né, mesmo cara que fez as histórias do Planeta Hulk e escreve atualmente o Incríveis Hulks, né. Só que ele criou a derradeira canção da Fênix, depois aquelas que tinham as cucos, né, que a gente descobriu que elas eram parte do projeto Arma Plus, né. Eu acho que era a canção de guerra essa daí. É, canção de guerra da Fênix, mas ele não chegou a concluir as ideias dele, porque não houve uma terceira parte pra fechar essa trilogia. Então ficou, então, bastante aberto, deixou para que qualquer outro autor que assumisse aí definisse o que seria essa sala incandescente e o que na verdade é a Força Fênix. Esse negócio de imagens na internet, isso daí é a coisa que você mais tem pra fazer sobre isso é desconfiar. Porque na época que o Colosso tava pra voltar, eles lançaram uns teasers também com a Fênix aparecendo pra meio que despistar, né? E no fim era o Colosso. Na época da Guerra Civil lançaram aquela imagem do Homem de Ferro com a armadura com cores do Capitão América e também não tinha nada a ver, né? Então a internet eles usam muito como ferramenta de despiste também pros fãs ficarem olhando numa direção enquanto eles estão vindo por outra. Eu tenho uma leve intuição de que a Jean não deve voltar tão cedo, mas que a Fênix tá aí, tá, porque estão trabalhando muita coisa em cima disso na própria Esperança Summers. A gente fez aquele Inominata justamente direcionando pra alguma coisa aqui, né? Voltada que a Esperança Summers tem alguma ligação sim com a Fênix. Mas vamos deixar pras coisas acontecerem, pra gente ter uma ideia melhor do que isso tudo. O segundo e-mail aqui do Inominata é do Rafael Valente de novo. E aí ele se apresenta, né? Sou eu de novo, Rafael, o Vingador Marvel Maníaco. Foi como ele se autodenominou no último e-mail que a gente leu dele. Quero agradecer ao podcast, porque quando ouvi o programa Os Melhores de 2009, passei a ficar mais interessado nos X-Men e principalmente no X-Force. Nessas férias, rachei dinheiro para comprar as edições X-Men e X-Men Extra a partir do Complexo de Messias. Até agora. Já terminei de ler todas e adorei X-Force, principalmente na Guerra Messiânica. Agora que começou a fabulosa X-Force, espero muito dessa equipe, principalmente da guerra interna dentro do Arcanjo. Por isso digo obrigado, porque vocês transformaram uma pessoa que odiava mutantes após o Dia M em uma pessoa que voltou a gostar dos mutantes como gostava antes do Dia M. Digo isso porque quis matar o Bendis depois disso. Apesar de adorar os Vingadores, amava os X-Men também desde criança. E após o Dia M, queria todos mortos. Caramba. Ele queria terminar o resto, né? O que a Wanda vacilou, ele quis terminar. Queria extinguir todo mundo. Realmente, depois do Complexo de Messias, a X-Force foi um dos grandes destaques. Se não o título principal, assim. Os principais eventos ali envolvendo o Bastion. Todos aqueles inimigos humanos que tinham voltado dos mortos. Todos eles desembocaram na guerra agora do segundo advento. Quer dizer, tudo aquele plot da X-Force foi essencial porque ia envolver todos os mutantes depois. E agora que o Kai e o Yoshi saíram e o Rick Remender assumiu, o pessoal tá na expectativa boa aí. Esse primeiro arco envolvendo o Apocalipse agradou aí a galera, teve um final bem impactante. O pessoal tá pondo boas expectativas, eu mesmo tô curtindo bastante essa X-Force. Gostei desses novos cavaleiros do Apocalipse que apareceram, finalmente um grupo de cavaleiros sem um X-Men traidor no meio, né, que tava enchendo o saco já isso. E até essa nova forma do Apocalipse, dessa ideia que deram nesse arco novo, foi bem inusitada, isso nunca foi usado antes. Então vamos ver aí o que o futuro reserva, né? A X-Men Extra, que é a revista que comporta a X-Force, entre outros títulos, ela, pelo menos tá pagando bem, né? Ou é uma revista mais cara que a X-Men mensal regular, mas ela tem títulos de primeira linha. A X-Force, pra mim, foi a que carregou, digamos assim, o universo mutante por muito tempo, quando as histórias estavam bem mais caídas, né? Uma coisa que ele chamou a atenção aqui do e-mail dele é que, por causa do Inominata, ele mudou um pouco a perspectiva. O lance do podcast da gente é bem esse, né, Ed? A gente conseguir juntar umas ideias, assim, fazer um brainstorm, uma discussão e levantar coisas que numa primeira leitura ou você sozinho não tinha atenado. Então a gente dá uma visão assim de três pessoas diferentes se juntando, pode dar uma boa perspectiva. Bacana isso. Bom, os e-mails estão lindos. Mais alguma coisa aí pra hoje? Podemos partir pro programa? Então, tem gente me mandando e-mail, Ed, perguntando sobre o Marvel Day, que a gente tá meio silencioso, fazendo mistério, perguntando se vai ter revista pra vender, onde é que vai ser o Marvel Day. Ah, Marvel Day. Pois é, o pessoal tem ideia de quanto trabalho dá pra fazer esses eventos. A gente podia lançar uns teasers do Marvel Day com a Kami vestida de Fênix, assim. Já que o negócio é usar a Fênix. Mas falando sério, a gente realmente tá sem poder falar sobre o Marvel Day, porque a gente tá com alguns planos que, bom, ninguém sabe se vai ter realmente o Marvel Day esse ano. Fica a questão no ar, será que vai ter o Marvel Day esse ano? Pois é, em abril vocês vão saber, aguardem. E-mails para inominata@marvel616.com, comentários no site, Facebook, Twitter. Vamos encerrar nossa leitura de e-mails, que a gente tem muita coisa para discutir agora, Ed. Vamos passar agora para a discussão. De volta à Era do Apocalipse. Who's watching? I wanna make love. antes de começar a falar sobre a Era do Apocalipse em si, acho que a gente tem que voltar um pouquinho só no tempo para falar de um arco anterior que envolve o filho de Xavier, o Legião. Em determinado momento, o Legião, achando que tinha voltado à sanidade, né, concluiu que a maneira de fazer que o sonho do pai dele fosse concretizado, ou seja, de haver harmonia entre humanos e mutantes, era eliminando o maior inimigo do seu pai, que era o Magneto. O que ele poderia fazer para eliminar que a ameaça de Magneto desde o primórdio, e o pai dele ter a oportunidade de construir aquele sonho desde o começo. Então, de algum modo, eu não sei como ele desenvolveu essa capacidade de poderes, Legião chegou a voltar no tempo. Nisso ele foi parar justamente num tempo meio crítico até para ele, que foi o momento onde Xavier encontrou Magneto pela primeira vez, foi em Israel, e consequentemente também na mesma época que encontrou a sua mãe, a Gabriela Haller. Né? Ciente do que estava acontecendo, Xavier imediatamente mandou uma equipe para tentar detê-lo. O Bishop, que era um viajante do tempo, como a gente sabe, Tempestade liderando a equipe, mas a Psylocke e o Homem de Gelo. O grande problema que aconteceu é que no momento que Legião ia dar o tiro final para eliminar Magneto, Xavier, que no momento tinha acabado de se tornar um grande amigo dele, se joga na frente e é ele que acaba morrendo. E isso é que ocasiona toda a alteração de realidade que a gente vê que leva à Era do Apocalipse. Então, ao mesmo tempo que estava tendo aquela grande ameaça, estava tendo alterações no espaço contínuo, inclusive envolveu aquela coisa do cristal micro, que foi tomando a realidade que a gente conhecia na Terra, né? Aconteceu coisas bastante interessantes, né? Foi a primeira vez que a vampira beijou o Gambit, aquelas cenas que a gente provavelmente nunca imaginava que ia acontecer, e só acontece porque a realidade ia mudar. Então, assim que começou, de fato, foi o estopim para criar a Era do Apocalipse. Então, eu queria fazer um adendo só, né? Porque geralmente o Legião, sempre ele aparece, sim, a maior parte do tempo, ou ele tá desacordado, ou ele tá mantido sob os controles de alguém, assim, tudo. E nesse caso, era um dos períodos desses que ele estava em coma, e ele foi acordado do coma, porque a Mística, ela foi até ele tentando matá-lo, porque ele tinha sido responsável pela morte da Sina durante a saga da Ilha Muir. Então, quando ela tenta matá-lo, ele acaba acordando do coma, e com as personalidades dele totalmente, as múltiplas personalidades totalmente embaralhadas, ele acaba, então, nesse acesso de loucura, decidindo que ele iria matar, então, o Magneto. E você lembra como é que ele conseguiu esse poder de viajar no tempo? Não. Na verdade, ele tava pela primeira vez sem as personalidades múltiplas dele. Tem até uma cena que aparece na mente dele, os túmulos daquele Gemail, a Cindy e o Jack Wayne, que ele só tinha três. É como se eles tivessem morrido e ele tá reintegrado. Hoje mudou isso, né? O personagem tem milhões de poderes, não sei o quê, mas ele tinha apenas pirocinese, telepatia e telecinese. E cada personalidade controlava um poder. Ele não usava telepatia e telecinese ao mesmo tempo, por exemplo. E aí quando ele se reintegrou e ele juntou todos os poderes dele, ele descobriu essa capacidade de viajar no tempo. Quando ele pôde se reintegrar, que ele viu o potencial que ele poderia alcançar. Que antes ele não podia, porque o poder dele era fragmentado. Ah, isso mesmo. Agora, hoje que a gente vê que como ele é poderoso, tem centenas de personalidades e cada uma com um poder diferente. Ele vai ver, ele sempre teve isso, mas não tinha esse conhecimento, como o Ed falou. Mas no final só fez besteira, né? Conseguiu ter todo esse tamanho poder e pra fazer justamente uma única coisa e ele faz ao contrário. É interessante observar que não só o beijo da Vampira e do Gambit, mas todas as edições da época, elas foram congeladas em algum momento crucial. O Wolverine, ele tava numa luta com o Dente de Sabre, e na hora que ele atravessa a cabeça do Dente de Sabre com a garra do meio, né, ele prende a cabeça do Dente de Sabre com as duas garras, aí congela. No X-Factor, o Guido tinha tido um infarto porque abusou do poder dele de absorver energia cinética. O Mancha Solar tinha virado o vilão Cólera e estava atacando a X-Force e tal. O Excalibur, eles estavam num avião avariado e o avião estava caindo em queda livre e foi congelado em pleno ar e tal. Então cada título teve um cliffhanger e foi interrompido. O que foi meio decepcionante é que nenhum deles foi retomado depois de forma satisfatória. Eles dão tipo um salto de 2 semanas e tá tudo meio que resolvido, assim, a maior parte das coisas. Eu lembro de ter ficado esperando, né, quando acabou a Era do Apocalipse, o que ia acontecer e não aconteceu nada. No caso do Guido, ele já tava lá num tipo de um hospital, já socorrido. Da X-Force, o Mancha Solar já tinha se regenerado. Só explicam mais ou menos que ele tava influenciado por alguma coisa, mas não explica o que que era, como ele se libertou, nem nada. Então foi meio frustrante. O que vocês têm que saber é o seguinte, é que essas revistas, quando houve essa mudança, não tinha internet na época, muito longe disso, e todo mundo foi pego de surpresa. porque não sabia quando ia acabar. Não tinha esse checklist que a gente vê de 4 meses de antecedência que a Marvel tem hoje. Foi uma coisa bastante ousada pra época, que era planejado, mas que deu uma assustada geral na galera. Show Apocalipse, olhem para o futuro e comecem a tremer. Imediatamente após essa saga, a Marvel fez uma das coisas mais ousadas para o seu momento. Acho que nunca tinha sido ocorrido alguma coisa parecida até então. Então ela criou uma revista para introduzir toda essa mudança, que foi a X-Men Alpha, e alterou toda a sua linha mutante. Então a gente vai falar um pouco sobre a X-Men Alpha, que ela monta um pouco desse cenário que a gente vai ver repercutindo em todas as outras revistas. Então a X-Men Alpha, ela foi desenhada primordialmente por Roger Cruz, mas teve outros desenhistas, né, como o Joey Madureira em si, o Steve Empty, que naquela época desenhava o que a gente viu que era o Fator X. Quem escrevia a revista era o Scott Lobdell. Então, acho que foi a primeira... arco, primeira saga que ele que encabeçou. Todas as outras duas, que vocês aí falaram que ela foi a melhor dos anos 90, eu não concordo. Quem acho que encabeçou foi o Fabio Nicieza. Uma era que envolvia Magneto, aquele ataque no Magneto que acabou... Atrações Fatais. Atrações Fatais, né? Que levou o Xavier a apagamento do Magneto. E a outra foi envolvendo aquele conflito com Apocalipse canção e Cable, que é a canção do Carrasco. Então, até então, acho que era o Nicieza que direcionava muita coisa mutante. Essa foi a primeira saga que acho que o Scott Lobdell encabeçou. A gente tem um grande choque, porque assim que a gente vê o primeiro cenário, a gente vê o Bishop, que tá um pouco confuso na época, fisionomicamente ele também não é o mesmo Bishop que a gente tá acostumado, ele tá careca, né? Antigamente ele é bem cabeludo, escalando uma pilha de esqueletos, de mortos, se deparando com um ataque sobre alguns humanos que estavam correndo ali. Então ele resgata uma criancinha e a gente vê um grupo de inimigos que até então a gente não sabia quem era, não tinha ideia do que eram, chamados Infinitos. Então, no meio do ataque, ele acaba sendo ajudado pelos X-Men. Só que não o grupo que a gente conhecia, mas os X-Men comandados pelo Magneto. Então, naquele primeiro ataque, alguém me lembra aí se eu esqueci alguém, mas tinha o Magneto, Vampira, que era casada com ele, tinha o Noturno, o Dente de Sabre com um Selvagem que era mentalmente estranho, né? Mentalmente limitado. Quem mais tinha naquela época? Deixa Tempestade, eu mudar. O Morfo... A Blink, o Homem de Gelo e o Mercúrio. Isso. Alguns desses X-Men que a gente sabia que estavam no grupo não estavam diretamente trabalhando com o Magneto. Isso aí era apenas um pedaço da formação, né? Tinha muitos outros também. E aí, no momento que ele ajuda Bishop a salvar aqueles humanos que estavam sendo massacrados, Bishop se volta contra ele, querendo atacá-lo, dizendo que ele é o responsável por tudo que aconteceu no mundo, né? Por aquele massacre. Magneto não entende nada, porque ele tá realmente confuso. A única coisa que eles fazem é deter o Bishop e levar para o esconderijo dele, pro quartel-general deles. Paralelo a isso, a gente vê muita coisa que tá acontecendo ao redor, muitas coisas diferentes que a gente tava acostumado. A gente se depara com Fera, sendo um tipo de geneticista bem cavernoso, né? Fazendo alterações, mexendo com mutantes, fazendo experimentos estranhos. Junto com ele, os dois irmãos Summers, que funcionavam como uma espécie de carcereiros, né? De elite mutante que seguiam ordens do Apocalipse. O Anjo, ele cuidava de um bar, e ele funcionava como se fosse aquele cara que é um agente duplo. Ele joga uma conversa pro lado tanto do Apocalipse, como também dá por trás uma ajuda pros X-Men. Inclusive, ele tem um contato breve com o próprio Gambit, que aí a gente toma noção que o Gambit já foi um X-Men, mas tinha acontecido algum problema com o Magneto e tinha se separado do grupo. Provavelmente por questão da relação amorosa, que ele deveria sentir alguma coisa pela Vampira, e agora, nessa realidade, a Vampira estaria casada com o Magneto. Magneto e Vampira também têm um filho, que ele batiza de Charles em homenagem a um amigo morto que salvou a vida dele tempos atrás, né? E aí a gente tem conhecimento, finalmente, do Apocalipse, que ele tá com um corpo completamente diferente, uma fisionomia diferente, e pelo menos três de seus cavaleiros, que é o Holocausto, o Abismo e o Senhor Sinistro. E assim é montada toda a realidade. Pequenos flashes de como era o Wolverine, que não se chama Wolverine nessa realidade, mas Arma X. O Conselho Humano, que tem... Quem foi que sobreviveu? Quem de humano foi que sobreviveu para aquela época para fazer uma resistência contra o Apocalipse? É nessa revista que a gente, digamos assim, tem pequenas pontas sendo soltas, sendo liberadas para as revistas que passaram a existir depois do acontecimento da Era do Apocalipse. Pois essas revistas mudaram, inclusive, de nome. Show Apocalipse, olhem para o futuro e comecem a tremer. Bom, a Excalibur é uma revista que substituiu Excalibur A equipe criativa se manteve a mesma, então o Warren Ellis nos roteiros e o Ken Lashley nos desenhos, exceto na edição 2, que teve um conjunto de desenhistas brasileiros, né? Roger Cruz, Renato Arlen, Carlos Mota e Ed Wagner. O plot principal dessa revista é o Magneto enviando o Noturno atrás da Sina, que era uma mutante de poderes então pré-cognitivos, e que ela era a única que poderia confirmar se tudo aquilo que o Bishop estava dizendo era verdade. Então o Noturno vai até Avalon, que é um refúgio onde os mutantes e os humanos estavam vivendo em paz, atrás da Sina, e acaba então encontrando tanto a Sina quanto o filho dela, que é o Douglas Ramsey, né? Seria o Cifra daquela realidade. No meio dessa missão, o Noturno acaba conhecendo várias contrapartes interessantes, conhece o John Proudstar, que seria o pássaro trovejante daquela realidade, a Calisto, e ele forma um grupo então que é o Excalibur, com alguns personagens, a Zig Zag, que é uma refugiada que não tem nenhuma contraparte no universo 616, a Mística, que também é mãe dele naquela realidade, ele acaba descobrindo no meio do caminho que ela é mãe dele, e uma antiga rival de um grupo chamado Cavaleiros Pálidos, que chama Damask. E a batalha final deles em Avalon é contra o Rei das Sombras, que é um enviado do Apocalipse. Mais engraçado era o Noturno, que era bem mais violento, né? Engraçado. Eu achava ele. É o Noturno que todo mundo queria ver, né? Eu tava lembrando disso, que ele. Se eu fosse imaginar o Noturno usando um teleporte pra só teleportar uma parte do membro, uma cabeça, o Noturno meio-meio nunca pensaria em algo desse tipo. Mas isso é a cara do Warren Ellis. E o Warren Ellis pensou justamente exatamente nessa função do poder Noturno, né? Só uma correção, Léo. Noturno, ele não descobre que a Mística é a mãe dele ao longo da história. Ele já sabia, tanto que o sobrenome dele nessa realidade é Darkhome. Darkhome, é verdade. A Mística, ela levava as pessoas pra Avalon, que era o refúgio lá onde viviam mutantes e humanos. E ela era acusada, e o Noturno até defende ela contra algumas pessoas na história, que ela era acusada de pilhar as pessoas, né? A pessoa ia lá e ela tirava tudo que a pessoa tinha em troca de levar a pessoa pra Avalon. Mesmo. A pirata que aparece na história... É a Calisto. A Calisto que aparece como pirata mesmo. Claro. O mesmo navio que ela, não? Não. A Calisto, ela intercepta o submarino onde estavam os refugiados. Um detalhe interessante sobre a diferença é que o Noturno dessa realidade dá a entender que ele é ateu. Também pudera, né? Religioso é que ele não era fazendo o que ele faz. Quando o anjo indica o local lá onde ele encontra o John Proudstar, ele descobre que era uma igreja. E aí ele fala assim, o Warren, ele sabe o que eu penso de igrejas. É só isso que ele fala, que eu me lembre, mas já dá uma pista que ele é o oposto do Noturno tradicional nesse quesito religioso de fé. Outra revista era Gambit e os Ex-Eternos, que era a substituição da X-Force na época. A equipe do Míssil, Dinamite, Mancha Solar. Já quando virou a Era do Apocalipse, Gambit era o líder dos Ex-Eternos, que era a Lila Shane, que na realidade principal era a namorada do Sam e agora é a namorada do Gambit. O Guido, que sempre foi o guarda-costas dela, que hoje é do X-Factor. A Jubileu, a eterna parceira do Wolverine. E o Mancha Solar. A equipe criativa era do Fabio Nicieza e o desenhista era o Tony Daniel, hoje que tá no Batman. Tá trabalhando no DC. Eu não gosto muito da arte dele mesmo na época. Parecia uma cópia do Jim Lee, uma coisa... Eu achava bem mais estilizado, ele é mais rabusquento. Hoje ele acho que tá melhor um pouquinho. Ele não tá tão rabusquento. na verdade o Gambit era... Ele separou dos X-Men por causa do romance que ele teve com a Vampira, que casou com o Magneto. E ele criou essa equipe e é um bando de ladrões. Eles roubavam, tipo, no estilo Robin Hood. Roubava da equipe dos Infinitos, de Apocalipse, e dava para as pessoas pobres, que passavam fome, etc. E o Magneto deu a missão para eles de roubar um pedaço do cristal Micran em outra galáxia. Até aí a Lila não sabia que tinha os poderes dela de teleporte intergaláctico. Então o Magneto levou ela pro Peter Corbo, que é um coadjuvante antigo dos X-Men, que também tá nessa era do Apocalipse. E ele desenvolve os poderes dela com uma máquina lá. E ela consegue teleportar eles pra galáxia Shi'ar. Chegando lá, a galáxia Shi'ar, eles são recepcionados pela Guarda Imperial Shi'ar. E naquela confusão, o Richter era um dos infinitos. Ele tinha uma seita. Um guardião menor. Não chegava a ser um prelado como o Ciclope e o Destrutor, mas tinha os seus comandados. E foi atrás nesse teleporte da Lila. Acabou indo para a Galáxia Shi'ar. Mas não sei se eu vou estragar a história aqui de quem vai ler agora. Nem todo mundo nessa equipe é fiel, né? Mas a gente pode dizer assim. Na última parte, eles já estão na Terra e a história se desenvolve toda nos esgotos Morlocks. dos antigos Morlocks já não existe mais. Que o Apocalipse tinha matado todos os Morlocks. O que eu achei bem interessante nessa história da equipe do Gambit é eles explorarem os eventos Shi'ar do universo tradicional. Porque aquela coisa assim, sem o Xavier, não teve contato deles com o Império Shi'ar, porque a Lilandra procurou o Xavier, e não teve a ida dos X-Men até o espaço para deter o Imperador e restaurar o Cristal, e como isso teria consequências, né? Então o Cristal tá mega instável e tá uma ameaça pro universo. E fora assim, umas brincadeirinhas que tinham, né? Por exemplo, na segunda edição, quando os X-Eternos chegam, eles reproduzem a cena dos X-Men chegando naquele mesmo lugar, né? Então, é uma releitura, igualzinho. É. Então a Guarda Imperial, ela tá mais ou menos disposta da mesma forma, e os X-Eternos, assim, um de frente pro outro. Inclusive, o nome da história, que a história original chamava Aonde Nenhum X-Men Jamais Esteve, uma coisa assim, eles trocam por X-Eterno e fazem essa piada aí. E fora outros elementos, como os piratas siderais, como os piratas siderais ficaram na Era do Apocalipse. Então eles brincam bastante com isso na história dos X-Eternos. Fora que era uma equipe meio loser, né? E o Apocalipse fala que a equipe do Gambit mais irrita do que ameaça. Não era nem considerados uma ameaça muito grande pelo Apocalipse. Tanto que numa das histórias perguntam pro Gambit, o que a gente vai fazer pra se livrar dessa? Ele fala, correr. E sai todo mundo correndo assim, e os inimigos olham e falam, eles estão correndo mesmo? Tipo, eles nem acreditam assim, que os caras estão correndo na base da covardia mesmo, vamos nos mandar aqui que a gente não pode lutar com eles. Tinha esse lado cômico também, né? É, eu gostei bastante daquela equipe. Bom, um outro título que tinha acabado de nascer no universo mutante era a Geração X, que nessa nova realidade passou a ser chamada de Geração Next. A equipe criativa era a mesma que se tinha na revista original, que era o Scott Lobdell e o Chris Barcalo, que estavam fazendo um trabalho excelente, mas que por estar nas primeiras edições, acho que foi a partir da quarta, se eu não me engano, que houve essa alteração, não tinha muito o que se trabalhar com os personagens, né? Então, o foco da revista mesmo se manteve nos professores, que em vez de ser a Emma e o Banshee como era originalmente, passaram a ser o Colossus e sua esposa Kitty Pryde. O grupo de mutantes, que a gente tinha alguma ideia de quem era, mais conhecidos, era o Câmara, né, a Scalp, o Derme e um mutante que nem sequer tinha estreado, mas que eles já colocaram nessa revista, estava nos planos, que era o Mondo. Um outro que eu acho que nem sei se tinha contraparte nessa realidade, não, era um tal de Vicente Sementa. Eu também desconheço quem ele seja. O grupo não era uma escola muito convencional, não, porque os dois professores eram bem barra pesadas. Quando o Magneto foi falar com o Colossus para dar uma missão para ele, meio que surpreendeu o cara, porque ele informou que ele precisava da irmã de Colossus, Iliana Rasputin, uma teleportadora daquela escala transdimensional, né? E foi dizer que precisava dela. Foi informar que ela estava viva, porque ele não sabia que ela tinha sobrevivido, e que ela estava dentro de um campo de concentração lá em Seattle. É, tinha que resgatar a menina de algum jeito. Colossus e Kitty vai com essa equipe para lá, né? A gente vê uma pequena formação de infiltração. A história praticamente se concentra, né, na Scalp, que, por sinal, não me explicaram por que ela tá com cabelo castanho e não loiro nessa história, mas tudo bem. Desenrolada a história, a equipe dos jovens acaba sendo massacrada e, pelo menos, Colossus consegue, junto com a Kitty, capturar a irmã dele. Então ele deixa para trás toda a equipe. A Paige acaba ficando para trás. A gente só vai ver algumas consequências do que aconteceu com ela muito depois, né? Vamos dizer, 10 anos depois. Uhum. E uma coisa interessante que fica nessa revista é que ela acaba criando um vilão que a princípio parecia que ia passar desapercebido, mas que acaba repercutindo mais do que deveria nas histórias, que é o Homem Doce, que ele é como um tipo de carrasco daquela prisão. Então, você falou do tal do Vincent, ele também é um desses personagens, assim como o Mondo, que foi criado primeiro como personagem dessa geração Next e depois foi incorporado nos quadrinhos. Ele fazia parte do grupo do Sangria lá, que acabou atacando depois a geração X na realidade meio-meio, mas é participação de poucas histórias, assim, não teve tanta importância que nem o Mundo vai ter mais pra frente. E eu também lembrei, a Amy também fazia parte, ela era um personagem, ela tinha uma contraparte lá que tinha a ver com o computador do grupo, alguma coisa assim. Você não lembra disso, Ed? É, o nome dela era Sabe Tudo. Ela era como se fosse uma cérebra, uma inteligência artificial. Ela aparecia sempre numa telinha, ficava dando informação. Ela quase um computador vivo, mas era a Amy mesmo. E o Chris Bacalo, ela tava mais surreal do que nunca nessa época. E a melhor fase dele pra mim. É, totalmente diferente dos outros artistas. Eu acho que ele nunca vai desenhar tão bem como desenhou em Geração X. É, eu peguei as revistas pra dar uma olhada, até que a arte dele não agrediu tanto os meus olhos nessa época. Ah, ele vai encher. É por causa das cores. Ah, a Paige tá até bonitinha. A Paige Gucci. Alguém me explica por que ela é morena e não loira? Ela é ruiva, não? É, sei lá, não importa. Porque ela não, originalmente não é. Coveiro, já diria um sábio: nunca confie nas cores do cabelo de uma mulher. Tá bom. Ela se preocupou com tintura de cabelo enquanto o mundo tava se acabando na era do apocalipse. Não, ela pode mudar de forma. Ela arranca o couro cabeludo e nasce o cabelo novo e já era. Tá, bela explicação, Ed. Ué, mas esse é o poder dela? Deus. É, mudar a cor do cabelo também. Ora, se eu tivesse um poder desse, eu teria cabelo. Um adendo também, né, porque a Paige, ela tinha dois irmãos que eram, entre aspas, inimigos, né, que faziam parte das forças lá dos prelados, que é a Elizabeth e o Sam, né, o míssil mesmo era inimigo, no caso. É, a gente pode falar deles se não falar da revista Fator X, né? Uhum. Uma coisa, essa cena aí do massacre que você tá falando, que é pra mim, acho que é a melhor cena das quatro edições, que o Colosso tá indo lá salvar a equipe, e ele se acovarda mesmo, ele é egoísta, ele pensa, eu vou embora, não tenho coragem de ir lá e perder minha irmã de novo, sabe aquela coisa de egoísmo mesmo, assim? Ele tinha salvado a irmã dele, e na hora que ele viu o perigo ali, não teve coragem de ir adiante, sabe? Ele toma essa decisão sozinho, ele não avisa a Kitty, né? A Kitty acaba achando que não conseguiu mesmo e acabou. A história que ele conta é que ele não conseguiu salvar. Não que ele nem tentou, né? Daí é uma atitude que eu não imagino nunca o Colossus normal tendo. De deixar alguém pra trás, assim. Afinal, ele se sacrificou pra salvar a humanidade do vírus legado, né? É, então, é um cara muito altruísta, assim, muito nobre. O cara da Era do Apocalipse é um cara mesquinho, assim, um cara quase um vilão, né? Todos os X-Men na Era do Apocalipse têm um lado sombrio, né? É, então, eles são sombrios, né? Mas eles ainda são heróicos, eles são anti-heróis, né? O Colossus, ele tá, sabe, com um pé na vilania, quase, assim. Talvez... Foi o jeito que eles treinavam os próprios alunos. É, tanto que talvez ele seja até assim, porque o irmão dele é um dos cavaleiros, traiu, né? O país dele foi destruído, então... É que na nossa realidade não se justifica porque o Mikhail também chegou a ser vilão na 66, né? É, mas o Colossus e o Mikhail, eles foram heróis russos, né? Então eles formaram uma dupla, então a traição acabou sendo talvez maior. No universo adicional, o Mikhail foi como herói, e voltou anos depois, né? Então eles não conviveram anos e anos como heróis juntos. Show Apocalipse, olhem para o futuro e comecem a tremer. Bom, o Magneto, ele passou as missões, né? Ele precisava da vidente para ver se era verdade, precisava do cristal para abrir a realidade e precisava da viajante do tempo para fazer tudo acontecer. Mas como é dito nas próprias histórias, né, ele não poderia parar as lutas diárias por uma possibilidade do Bishop estar falando a verdade. Então ele, com seu time de X-Men, né, os dois times de X-Men, ele manda cada um numa missão diferente. E o grupo da Vampira, né, o time de X-Men da Vampiras, que era formado por ela, o Dente de Sabre, o Selvagem, o Solaris, o Morpho e a Blink, vão até onde era Chicago, deter um expurgo de humanos que ia ser feito pelo Holocausto, que era filho do Apocalipse nessa realidade, um personagem que também não existe no universo 616 normal. E eles descobrem que aquele expurgo de onde eles salvaram o Bishop era o primeiro de uma nova leva, porque é dito nas histórias que o Apocalipse, que dominava toda a América do Norte, ele faz um pacto, que eles chamam até de Pacto Kelly, talvez uma referência ao senador Kelly, talvez ele fosse alguém importante dessa realidade. E esse Pacto Kelly, ele restringia algumas coisas, ele não poderia ter experimentos genéticos e os expurgos, teoricamente, teriam que ter parado. Só que aí o Solaris e a Blink, eles descobrem que aquele expurgo que o Apocalipse dizia que ignorava, na verdade era o primeiro de muitos que iriam acontecer, que o Holocausto estava comandando. O time da Vampira vai lá para deter e acabam descobrindo onde é a fábrica dos infinitos lá do Apocalipse. Descobrem que o Holocausto está produzindo uma quantidade absurda, assim, de infinitos. Dá a entender, assim, pela atitude, pelas palavras do Holocausto, que ele está pretendendo usurpar o trono, né, do pai, assumir o poder ele próprio. Ele até fala que alguns deles têm ambições maiores do que a sobrevivência dos mais fortes e tudo mais, dão bastante foco nessa história pro Dente de Sabre, né? Mostra que o Dente de Sabre teve seu passado como vilão também nessa realidade, ele não foi sempre um herói, ele foi inclusive servo do Apocalipse, e ele estava nos X-Men agora buscando uma redenção. Ele até fala, quando ele vai junto com a vampira, que ele tem muita culpa para espiar, né? Ele tem muito que compensar pelo passado dele. E é legal que você comentou, Cover, da mente do Selvagem ser meio distorcida, né? O Selvagem, ele é praticamente um animal mesmo nessa realidade, só que ele tem um tipo de... que não é explicada como que aconteceu, mas ele tem uma ligação simbiótica com o Dente de Sabre. O Dente de Sabre tá carregando ele desacordado e ele puxa a corrente assim, de dar tipo uma descarga de energia e o Selvagem acorda. E ele consegue se comunicar e entende o Selvagem entende ele. A Blink tem bastante destaque também, né? Depois que ela, achando que o Dente de Sabre pode ter morrido, ela tá tentando se vingar do Holocausto. Que aí a gente tem o primeiro contato com o Moff, que veio a ficar bastante conhecido nos Exilados depois. Aquele Moff cheio de brincadeiras, que fica cantando, dançando, cantando na chuva do Jenny Kelly enquanto eles estão indo pra luta e tudo mais, né? É uma história de bastante ação, assim, né? O time criativo, o desenhista é o Joe Madureira e o roteiro também é do Scott Lobdell. É aquele estilo meio mangá, assim, eu não sou tão fã desse estilo, assim, mas não chega a comprometer a história e é bem, bem bacana. E ela substituiu a Fabulosa X-Men, né? Um Uncanny X-Men, e tomou o lugar dela aí durante 4 meses. Essa equipe, assim, acho que o lance da Era do Apocalipse é que ele fez um diferencial, que ele colocou X-Men que a gente não estava mais acostumado. Desde o desenho dos anos 90, a gente estava com aquela mesma formulazinha de X-Men, né? Equipe dourada e azul, mas sempre mantendo o coro principal. Colocar Dente de Sabre com o Selvagem na equipe. Blink, que tinha aparecido fugazmente no arco da Falange só para morrer. O Morfo... depois de muito tempo a gente viu que ele era realmente o Changeling que fez aquela troca com o Xavier e se passou pelo Xavier por um tempo até morrer. Só que é o Changeling dessa realidade, né? Ou, pra quem gosta mais do desenho, o equivalente ao Morfo do desenho. Então é uma equipe completamente diferente. Inclusive o Solaris dessa equipe é completamente diferente do Solaris que a gente tá acostumado. Ele tem um corpo completamente calcinado, ele usa aquelas amarras metálicas... toda a equipe modificou radicalmente. E essa revista, na minha opinião, é uma das melhores de todas, porque além de fazer essa coisa movimentada, ela coloca pequenas origens de cada personagem. Então a gente vê por que o Solaris, em breves flashbacks, né? Por que o Solaris ficou daquele jeito? Como é que a Blink foi parar na equipe? Como é que ela virou a Jubileu desse Dente de Sabres? Tudo tem uma pequena ligação na equipe. Foi montado rapidamente. Então o Lobdell acertou bastante nessa história, nessa construção. Eu adorei essas 4 edições do Surpreendentes X-Men. Isso que você falou é uma coisa que eu até esqueci de comentar. Essa relação do Dente de Sabre com a Blink é muito parecida mesmo com a do Wolverine com as suas diversas sidekicks que ele teve ao longo da vida dele nos quadrinhos. O Dente de Sabre nessa história, ele é bem Wolverine mesmo, assim. Ele até tem uma hora que ele ataca o Holocausto e ele dizendo que ele finalmente pode se libertar e que ele tava refreando assim, aquele lado selvagem dele e tal. É bem interessante esse paralelo, assim, do Dente de Sabre com o Wolverine meio-meia, bem, bem legal. E essa relação da Blink com o Dente de Sabre, ela se mantém até depois, quando ele se torna um parceiro dos exilados, né? A gente vê que é uma dupla, que é uma relação que vai, não, foge até um pouco além de ser só o sidekick, né? Durante os exilados fica aquele clima, qual é o verdadeiro sentimento que ele sente pela Blink. Depois o grupo se desfaz, assim, a proposta do grupo em si sai do trilho e desanda. A Blink fez tanto sucesso que ela até ganhou uma mini própria que mostra eventos de antes mesmo da Era do Apocalipse, mais ou menos na mesma época que ia começar a série dos Exilados. Então ela teve uma mini lá em 4 edições nos Estados Unidos, que é inédita aqui no Brasil. Provavelmente essa minissérie deve fazer parte desse grupo de que vai surgir das primeiras edições da Era do Apocalipse. Porque a proposta, pelo menos que diz, é que tudo que saiu sobre Era do Apocalipse vai ser publicado aqui no Brasil. Então, como eu sei que num dos encadernados americanos tem essa minissérie da Blink, é provável que ela se encaixe também aqui no Brasil e a gente tem essa uma surpresa, tinha coisas bastante inéditas vindo por aí. Uma coisa que eu acho que também vale nota é apontar assim, a vampira, né? Que ela é a líder da equipe, mas ela é bem diferente assim, da vampira que a gente conhecia. Ela é mais autoconfiante, mais durona. Ela é quase assim um estilo de liderança da Tempestade. Tempestade, pelo menos na época do Moicano, aquela coisa assim. E importante, ela controla os poderes dela. Sim, e ela tem poderes diferentes, né? Ela tem magnetismo também, porque o que ela fez com a Miss Marvel, na verdade ela fez com a Polaris nessa realidade nova. Então ela tem poderes magnéticos e super força. A segunda equipe dos X-Men daquela realidade saiu na revista Amazing X-Men, que estava substituindo a revista X-Men sem adjetivo, né? Então esses espetaculares X-Men foram trazidos pelo Fabian Ciesa e pelo Andy Kubert, mantendo a equipe criativa que já tinha na revista dos X-Men. Essa equipe era liderada pelo Mercúrio, né, que também é filho do Magneto nessa realidade, e tinha também o Banshee, a Cristal, o Exodus, o Homem de Gelo e a Tempestade, que era o interesse amoroso do Mercúrio. Então o plot desse grupo, dessa revista, é o Magneto então enviando o Mercúrio e o resto dos X-Men para ajudar numa evacuação de pessoas do Maine para a Eurásia, que era um lugar mais seguro. Os X-Men então acabam tendo que se defrontar com o Abismo, que é um dos Cavaleiros do Apocalipse. Também a Irmandade do Caos, que é a contraparte da Irmandade dos Mutantes daquela realidade, que é formada pelo Madison Jeffries, Arco Voltaico, Yeti, Mímica e a Espina. Então são personagens de grupos bastante diversos, né? O Jeffries é até mesmo um herói na realidade 616. Os outros têm membros do Cavaleiros da Tempestade, tem também dos Carrascos, então é bastante um balaio mesmo de personagens. E também eles acabam enfrentando os Madri, que é uma seita, basicamente uma seita religiosa quase, seguidora fervorosa do Apocalipse, que ela é formada majoritariamente por cópias do Homem Múltiplo. Então nesse meio tempo que o grupo está ajudando na evacuação, o Apocalipse consegue capturar o Bishop e o Magneto. Então quando a equipe retorna com a missão cumprida, ele acaba se dividindo em três frentes. Uma parte vai auxiliar a equipe da Vampira, outra parte vai procurar o filho da Vampira e do Magneto, né, o Charles, que foi sequestrado por um traidor, um traidor sobre o qual o Jefferson já falou sobre ele, já, e não revelou nomes, mas já falou sobre quem que era. A terceira parte do grupo foi mandada para tentar resgatar o Bishop, então. E é isso, basicamente esse é o plot, não revelar nada para não estragar a surpresa de quem tá lendo. Um pouco diferente da outra equipe, da Vampira, e eu não sei se o Fabian Ciesa estava tão motivado assim como o Lobdon, já que não foi ele que coordenou a saga. Ela não tinha esse mesmo brilho que tinha a equipe do Surpreendentes X-Men. Os personagens acabaram ficando não tão próprios, entendeu? Acaba ficando assim, tem aquela versão diferente, mas eles eram bastante cenário, eu não senti muito envolvimento. O Pietro tinha um interesse amoroso pela Tempestade, mas não tinha um lance, não tinha uma história por trás, não foi trabalhado muito os personagens nessa história. Eu achei um pouco mais abaixo do que era a equipe anterior que o Ed citou. A única dúvida que eu tenho aqui, alguém pode até solucionar, porque provavelmente foi uma fase que eu parei de ler e não tenho essa certeza toda, é sobre a contraparte meio do Abismo. Ele era um personagem que tinha naquela minissérie Draco, não era? Ele é um irmão do Noturno, né? Um irmão perdido Noturno, que era bastante bucha na nossa realidade. Mas ele apareceu antes daquela história do Draco, ele apareceu naquela... Acho que era Tropa X que traduziram. Na Tropa aqui. X, exatamente. Uhum. Que aí a Mística tá... Acho que ajuda a soltá-lo, alguma coisa desse tipo. Mas ele era meio... Um cara normal, assim, ele tinha medroso, assim, ele não sabia controlar os poderes dele. Ele tinha medo de usar os poderes dele. Ele não era nem assim, ele não era um herói e tampouco um vilão. Ele era um cara que de repente manifestou os poderes e não tinha controle sobre aquilo. Bem diferente do Abismo, que era um cara sádico até, né? Aí depois ele veio aparecendo naquela Célula X nas histórias do X-Factor, agora do Peter David também. Ah, foi? Foi. Ele fazia parte dessa última encarnação, dessa encarnação mais recente aí, que reunia aqueles personagens que tinham perdido, alguns tinham perdido os poderes no Dia M e tudo mais. Foi um personagem um vilão que eu achei bastante interessante quando apareceu. É uma pena que foi muito mal aproveitado no meio-meia. E o lance, o brilho que eu acho é que muitos personagens que existiam na Era do Apocalipse tinham antes, mas tinham muitos que sequer iam aparecer. Apareceram anos e anos depois que voltaram a ser trabalhados. Isso é bacana. Uma coisa interessante também que serve até como... Não, assim, como motivação do Mercúrio foi tudo que aconteceu com a irmã dele, né? Com a Feiticeira Escarlate, que ela acabou sendo morta pelo Holocausto, então isso também impulsiona mais o Mercúrio nesse trabalho de liderança desse grupo, também é algo que afetou bastante a vida dele, então, naquela realidade. Os desenhos que foi o Andy Kubert que fez é que estão caprichados, né? Eu tô doido pra ver eles finalmente em formato americano, né? Que a gente perdeu muito da saga vindo naquele formatinho pequeno, com a colorização que era precária. Ele vai ter um material de qualidade pra acompanhar. Curioso é isso, né? Que eu particularmente não sou tão fã do estilo mangá do Joe Madureira, mas a história da equipe acaba sendo melhor. O que acontece, o meio que oposto aqui, a história da equipe do Mercúrio, eu acho bacaninha, mas não tem aquele brilho que fica só no legalzinho só. E, talvez até pelo desenho que ajuda. Mas acho que o que falta isso é, sei lá, parece que os personagens não têm muita personalidade. É, não foram trabalhados, assim, a versão deles, eles são apenas cenário. A versão deles no Era do Apocalipse não tinha desenvolvimento. E também o que acontece, os sentinelas, que eram, como até o anjo fala, o braço mecânico da resistência humana, eles que estavam vindo resgatar os humanos. Os X-Men tinham que dar um jeito de enganar os sensores dos sentinelas para os sentinelas não atacarem eles, porque eles eram mutantes e tal. Aí, o que acontece nessa história, acaba virando quase que uma história solo do Mercúrio com a Tempestade, porque eles saem de cena para irem atrás do abismo e deixam pro resto da equipe resolver o problema dos sentinelas. E eles resolvem e não mostram, sabe? Então, além dos personagens não terem tanto desenvolvimento, eles aparecem bem pouco também. O personagem, por exemplo, que é bem interessante nessa equipe é o Homem de Gelo. Porque na época, no universo adicional, foi aquela história dele ter sido possuído pela Emma. Que a Emma usa o poder dele como ele nunca usou antes. E aí ele fica meio assim, porque mostra que ele nunca aproveitou tanto os poderes dele, não sei o que lá. E aí, na Era do Apocalipse, o Homem de Gelo é quase um elemental, assim, ele tá num nível muito acima dos poderes dele. Tem uma X-Men Chronicles, que são quatro historinhas que elas abordam histórias do passado, dessa realidade. E aí tem até uma das cenas, o Magneto fala assim, o Drake evoluiu os poderes dele. Acho que tudo que ele precisava era disciplina. Então mostra que, nesse caso, o Xavier não foi um treinador tão bom quanto o Magneto, porque o Magneto conseguiu disciplinar ele melhor e ele desenvolveu mais os poderes. Só que o que acontece? Logo no começo ele é despedaçado, pulverizado, e ele, quando ele vem conseguir se reintegrar, já passou meio que a ação, sabe assim? Então, um personagem muito interessante que eu queria ver mais, que era o Homem de Gelo, não tem espaço nas histórias dessa equipe para poder mostrar que veio. E ele é o único que, pelo menos, tem um pouco mais de diferencial nessa versão da Era do Apocalipse. Que os outros é só mudança de uniforme e de corte de cabelo, porque mudança de personalidade não teve. Bem diferente da outra equipe. É, o Homem de Gelo, ele demonstra ser mais sério, além do... Não, ele é até meio mais brutal, ele. Na X-Men Alpha, ele despedaça o Unus e desfacela o cara. Ainda faz piada, né? Esses caras se desfacelam muito rápido hoje em dia e tal. Mas é aquela piada má, né, meio sádica, e tem uma personalidade diferente, só que não teve espaço. O Fábio Nicieza não usou ele, focou mais no Mercúrio. Tem um destaquezinho também só pra Cristal e pro Êxodos, que não é chamado de Êxodo aí, sim pelo nome completo dele, que a gente não sabia na época, que era Paris Bennett. E a Cristal também é um pouco mais poderosa. Show Apocalipse, olhem para o futuro e comecem a tremer. A revista do Wolverine foi substituída pela revista Arma X durante a Era do Apocalipse. O mesmo escritor, Larry Hama, continuou com a missão de transcrever as suas histórias. O que acontece nesse universo? O Wolverine e... Nossa, Wolverine. O Wolverine e Jean Grey faziam parte dos X-Men, mas durante uma missão, a Jean foi capturada pelo Apocalipse. Na esperança de salvá-la, o Arma X lutou contra o Scott Summers, o Prelado, que era um dos homens de confiança do Senhor Sinistro. E nessa luta ele perdeu a mão esquerda, decepada pelo raio óptico do Ciclope. Enquanto a partida, o Ciclope perdeu o olho esquerdo também, ficando caolho. E como o Arma X ficou muito ressentido com o Magneto, os dois, o casal, abandonou os X-Men. Quando eles chegaram na Europa, onde tem a maior parte da resistência humana, foram incumbidos de cumprir a missão de abrir caminho para os Sentinelas, que iam fazer a recuperação dos humanos na América do Norte, que o Apocalipse estava exterminando o resto dos humanos de todo o continente. A ação é frenética. O Lai-Rama passa bem isso. Ele sozinho, mais um sentinela, consegue desabilitar um posto daquela rede, uma rede de segurança do Apocalipse, que era para evitar ataques de qualquer outro continente de humanos que pudesse atacar a América do Norte. Eles conseguem desabilitar, mesmo a equipe de Infinitos, tendo o apoio do Destruto, o Alex Summers. O plano do Conselho Humano é detonar com bombas atômicas. Dá por perdido a América do Norte, mas pelo menos matar o Apocalipse. O Arma X aceita essa proposta de extermínio total. Mas a Jean não, e os dois começam a se desentender. Acaba se separando do Arma X e volta para a América do Norte para poder avisar o povo que está lá, até os X-Men de Magneto. E para continuar esse plano de extermínio total, ele vai convocar o Teleporter. E ele vai para Undaguri, que é a primeira base do Magneto, aquela que foi destruída por um ataque do Holocausto, onde a Wanda morreu, que já foi citado aqui. E lá ele encontra humanos cibernéticos. É uma versão dos Carniceiros, se eu não me engano, né? É uma versão dos Carniceiros com o Pierce sempre na liderança, em mais destaque. Os outros não tem, você não consegue definir quem é quem. O grande trunfo dessa revista do Wolverine, que como todas as outras, só durou 4 edições, é a luta final com o Donald Pierce, em que a gente descobre, não vou contar agora, que você vai ler na reedição da Panini, que é o grande finale da história do Arma X. Basta dizer que o Arma X tem uma arma secreta, né? É. Isso vai ficar pra quem vai ler agora nessa reedição. É, uma coisa curiosa nessa parte do Arma X, ele se torna basicamente um agente do Supremo Conselho Humano, como o Jason falou. E é interessante que é nessa sequência de histórias que os membros do Supremo Conselho mais aparecem. E é interessante notar que tem pessoas ali que, na nossa realidade, seriam até X-Men, né? Que tem o Brian Braddock, que os poderes dele, como são mágicos, ele não é um mutante de verdade. Ele nos tornou Capitão Britânia e nunca foi do Excalibur nem aliado dos X-Men. E ele tá lá no Supremo Conselho Humano. O Trask, lá o Bolivar Trask, ele é marido da Moira e tá vivo ainda. Ele não morreu na época dos X-Men originais. A pessoa mais curiosa que participa do Supremo Conselho Humano pra mim é a Emma Frost. Lobotomizada, né? É, ela tem uma cicatriz na cabeça, né? Tem uma cicatriz enorme. E tá com buracos no cabelo dela e tal. Não fala nunca aquilo ali, a gente entende, né, que aquilo ali deixou ela humana, né, por assim dizer. Mas lendo não... por alto, eu vi que nos resumos fala que Apocalipse caçou todos os mutantes que eram telepatas, desde a morte de Xavier, que eram telepatas, ou que eram teleportadores de grande escala. Tanto que a menina Eliana tá presa, e a Lila Shane não sabia que era teleportadora, porque provavelmente senão ela seria caçada e morta. É, os telepatas, eles viravam... É só um cérebro naquele depósito de cérebro lá das masmorras. Provavelmente, pra tristeza do Fernando, a Psylocke devia ser um daqueles cérebros lá. É, então, eu lembro disso, né? Que até numa sessão de cartas, eu acho que alguém. Que o editor aqui no Brasil respondeu isso, né? Que ela provavelmente seria um daqueles tubos lá, vai ser mostrado na série 10 anos depois, de que ela não era, né? Então. É, de alguma maneira reverteram isso. Seguindo aí com os títulos que são um pouco mais periféricos, a gente tem o. Fator X, né, que substituiu o X-Factor. A equipe criativa era o John Francis Moore e nos roteiros, e o Steve Epkin nas artes. É um dos meus plots favoritos dos periféricos, que eles exploram justamente a parte dos vilões, assim, que na verdade mostrava a relação entre os prelados, a equipe de elite lá do Sinistro, o Ciclope, o Destruto, a Estrela Polar e a Aurora, a Fera, que era um sádico, torturava todo mundo. Mostrava bastante o Anjo, né, como um cara que afirmava ser uma pessoa neutra no meio do conflito e tal. Apesar de personagens novos que não tinham antes na realidade 616, que era os irmãos Tumulto, lá o Jesse e o Terry, que tinham poder sobre a mente e as máquinas. Um afetava a mente e o outro afetava as máquinas, né? Esses, eles também foram introduzidos na cronologia 616 tradicional. Eles apareceram numa história posterior da X-Force, onde o telepata, ele era vilão, né, e o irmão mais novo que mexia com as máquinas, ele pede ajuda da X-Force para derrotar o irmão dele, que era um vilão. E também tinha uma humana, a Scarlet, que era cantora do Bar do Anjo, lá do Paraíso, que era o nome do bar, que ela, apesar de ser uma humana, que teoricamente não teria importância, ela também foi introduzida nas histórias depois, ela era uma agente do Fera Negro. Na realidade meio meia tradicional, ela se tornou uma agente do Fera Negro. E essa história era bem interessante, assim, porque mostrava uma relação de rivalidade só que existe na meio-meia tradicional, se torna uma relação de inimizade mesmo, que é entre o Alex e o Scott. O Alex teme estar sempre à sombra do Scott, ele quer tomar o lugar do Scott como favorito do Sinistro, almeja até uma posição entre os Cavaleiros depois que o Sinistro vai embora e tal, e gira em torno dessas intrigas, dessas traições, até que o Alex descobre a verdadeira índole do Scott, que o Scott, na verdade, ele, depois que teve aquele conflito dele com o Arma X e dele ter conhecido a Jean Grey, a resistência da Jean Grey, a determinação dela, fez o Scott mudar de lado. E ele estava secretamente ajudando os prisioneiros das masmorras lá a fugirem, né? Isso que o Gerson falou, é até interessante apontar que as histórias da Era do Apocalipse, elas são muito interligadas. Então, a missão do Arma X culminou com os resgates dos sentinelas que aparecem na história do time do Mercúrio. Na história do time do Mercúrio, dois vilões conseguem escapar infiltrados entre os humanos. E eles aparecem lá na Eurásia e são derrotados pelo Arma X. E a Jean, quando ela foge da Europa para tentar avisar os Estados Unidos, ela acaba aparecendo nas masmorras e reencontrando o Scott. Os dois formam uma aliança para tentar salvar os inocentes da América do Norte antes que o ataque nuclear do Supremo Conselho chegue. É uma história bem interessante. Assim, aparecem alguns personagens também, aparece a Lorna, Polaris. É interessante até que a forma como o Destrutor trata Polaris, sendo em vista que tradicionalmente eles são um casal e tudo mais, é uma série de histórias bem interessante e bem desenhadas também, que o Steve Eptin manda bem nos desenhos. O único lapso que eu acho dessa da Era do Apocalipse todo ocorre justamente nessa série. Como a gente sabe, a vampira é dita que tem os poderes da Polaris. E a Polaris é que aparece prisioneira sendo resgatada pelo Ciclope nesse arco de história aí que tá no encadernado. Não, mas eles explicam isso. Mostram um flashback que ela teve. Os pais dela foram mortos num expurgo. Ela manifestou os poderes dela, por isso que ela não morreu. E ela substituiu essa. Ela passou a ter um delírio que ela era filha do Magneto. E posteriormente ela teve um encontro com a vampira e isso fala que traumatizou mais ainda a mente dela. Sim, mas o encontro dela com a vampira apareceu? Não, apareceu em flashback. Assim como o encontro do Arma X com o Ciclope apareceu sugerido também diálogos em flashback só. Não, só uma coisinha, a Scarlet, ela já tinha aparecido antes, sim, naquela mini Wolverine Destrutor Fusão. Ela era uma espiã lá que se envolveu com o Destrutor naquela mini lá que saiu no final dos anos 80. É verdade. E como o Léo falou, os Butcher, né, o Sam e a Elizabeth são cadetes, né, bem, bem violentos, que trabalham pro Alex Summers. Essa irmã do Sam também nunca tinha tido destaque, nem aparecido os poderes até então, né? Ela não tinha poderes na realidade meio-meia, só nessa realidade aí que ela tem poderes. É, nem depois ela apareceu com aqueles poderes de aumentar de tamanho. Não, acho que apareceu na fase do que surgiu o Ícaro também. A irmã que tem poderes é a Melody. Na realidade, do Era do Apocalipse é a Elizabeth. É outra irmã que aqui não tem poderes na meio-meia. Então tá. É, até ainda isso não. Também é estranho. Então ela pode ser uma mutante que tá dormente, né? Ou ela perdeu os poderes depois do dia N. Bom, passando pro próximo título, a gente tem um bastante curioso, que é o que substituiu o Cable, leva o nome de X-Men, e foi escrito pelo Jeff Loeb e desenhado pelo Steve Cross, pelo menos as principais edições. O Jeff tinha comentado aí que por um tempo a Jean Grey ficou prisioneira nas masmorras do Apocalipse. Foi nesse momento que foi coletado o material genético dela e foi combinado com o material genético do Ciclope, gerando o que a gente conhece como Nathan Christopher Summers daquela realidade. Isso foi elaborado pelo geneticista principal da época, que é um cavaleiro do Apocalipse, que é o Senhor Sinistro. Só que por algum motivo, provavelmente até deixado pelo próprio Sinistro, quando já estava jovem, o Nate escapou das masmorras e acabou parando junto com um grupo que aparentemente, pelo menos, funcionava como um teatro Mambembe, liderado pelo Forg daquela realidade e outros personagens, que incluiu o Sauron, versão da Siren, que tinha o nome na época de Sonic, o Grosso e um personagem que deve ter sido um Morlock, que eu não conheço muito bem, chamado Bruto. Eu acho que ele é um Morlock em nossa realidade, não é isso? Acho que é o Talho, Morlock Talho. É, de Morlock eu não conheço muito bem, não. O interessante aqui é que durante o desenrolar dessa história, surge o Senhor Sinistro, disfarçado pra estar tá observando o andamento do Nate durante as histórias. Ele surge como o nome de Essex. Eu acredito que tenha sido a primeira vez que é utilizado esse nome numa história. Até então, o Seu Smith não tinha o nome Nathaniel Essex. Alguém me confirma ou discorda? E também é a primeira vez que é sugerido que a ligação dele com o Apocalipse é antiga. Que ele fala para o Apocalipse. Ele fala assim que serviu o Apocalipse por mais de um século. E só foi revelado posteriormente naquela novas aventuras de Ciclope e Fênix que o Apocalipse que criou ele. E ele era servo do Apocalipse inicialmente. Mas a primeira sugestão de servidão do Sinistro ser antiga, se ser uma coisa de séculos passados, é feita na Era do Apocalipse. Exatamente. Então foi muitos plots, muitas coisas do passado do Sinistro foram lançados pela primeira vez nessa versão. O que aconteceu? Durante o desenrolar da história, o Essex acabou sendo parcialmente descoberto por um dos personagens, que é o Bruto. Ele matou o personagem. E, paralelamente, o Apocalipse, que estava interessado nesse mutante, que era um mutante realmente muito poderoso, que poderia ser uma ameaça futura a ele, mandou uns caçadores de recompensas, que, no caso, eram a Dominó, o Caliban e aquele personagem que fazia parte de um grupo irrisório do Cable no passado, chamado Grizzly, né? Que é um personagem meio vermelhão, meio urso, assim, né? É urso cinzento, né? Não é? Aqui traduzido como urso cinzento? É. Ele é urso cinzento, na tradicional, na Era do Apocalipse, ele é urso vermelho. Urso vermelho. Bom, e aí o grupo foi derrotado, mas nesse inteirinho ele acabou praticamente aniquilando todo o grupo e acabou matando também o Forg, que revelou que tinha já um conhecimento prévio do que era, na verdade, o Nate, que até então ele desconhecia o passado dele. Isso, depois da morte do Forg, levou o rapaz a se direcionar contra o Apocalipse numa forma de vingança, né? Então, daí, depois da morte do seu mentor, ele partiu com tudo pra cima da cidadela do Apocalipse pra matar o grande vilão. O Bruto é o Talho, que é um Morlock mesmo, que até fez parte de uma formação dos X-Men, lá naqueles X-Men da Ilha Muir, lá, e acabou sendo morto pelos Carniceiros. Nossa, ele virou X-Men por um dia. Foi. É, quando os X-Men fugiram no Portal do Destino, que ficou sem X-Men, quando os Carniceiros atacaram a Ilha Muir, foi improvisada uma equipe de X-Men e ele tava no meio. Reserva do reserva. É, pra defender a ilha e tal. Duas coisas que eu queria observar, né? Primeiro que o Nate, ele é solto da prisão pelo Ciclope. Aparece logo na primeira página, na primeira edição, até o Ciclope usando aquela frase famosa do Exterminador do Futuro, né? Venha comigo se quiser viver. E estendendo a mão e tal. E aí, só que o Nate desconfia dele e acaba fugindo dele, né? E toma seu rumo sozinho e acaba sendo encontrado por esse pessoal aí que era a trupe lá teatral. Então o pai dele, né, acabou que foi o cara que salvou ele da prisão. É, sobre o Senhor Sinistro, né? O Senhor Sinistro é o cara que usa o pior disfarce de todos sempre, né? Ele tem uma coisa que sempre dedura ele. Não, ele sempre usa o mesmo nome. Ele sempre usa Essex, ou então o nome lá da mansão onde ele morava com a esposa dele. Ele usa ou esse nome ou usa o próprio nome dele, Essex. E ele sempre fica com aquele quadradinho na testa. Né? É, o losangozinho denuncia de cara. Esse não aprendeu a taxa de disfarce mesmo. O personagem olha pra ele assim, semi-familiar de algum lugar, só não sei o que. É, eu já vi esse sinal na sua testa em algum lugar, né? Sou o Apocalipse, olhem para o futuro e comecem a tremer. Todas essas histórias da Era do Apocalipse e todas essas equipes em diferentes missões, e ficaria aquela pergunta, né? E Vingadores, Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, onde estariam essa turma toda aí na Era do Apocalipse? E aí veio essas edições especiais chamadas de X-Universe, onde se concentrariam ali o destino dos heróis humanos da Marvel, né? O que estaria acontecendo com eles nesse mundo do Apocalipse. E é interessante, né, que, na verdade, eles formam um grupo de heróis do Supremo Conselho. Eles trabalham para o Supremo Conselho Humano, né? Nenhum deles vive nos Estados Unidos. E é um grupo bem, bem peculiar, né? Um deles é o Tony Stark. Ele não usa uma armadura de Homem de Ferro, né? Mas ele usa um, tipo, só a bateria, assim, pra manter o coração dele batendo. A Gwen Stacy, que nessa realidade o Peter Parker foi morto, a família Parker, né, foi morta num dos expurgos do Apocalipse. E a Gwen Stacy, ela sobreviveu e ela é uma ajudante do Dr. Blake, que graças a todos esses problemas do mundo, ele acabou nunca encontrando o seu martelo na caverna e, na verdade, nunca teve consciência que, na verdade, ele era o Thor. Ele chega até a falar em uma cena que ele sonha, né, à noite quando ele dorme, ele sonha com pontes e deuses e batalhas épicas e tal, que na verdade eram as lembranças dele que não puderam ser despertadas por causa disso. Um outro herói inusitado era o Von Doom, né, o Victor Von Doom, que não usa a máscara do Dr. Destino, ele tem só uma cicatriz no rosto, ele não chegou a ter o rosto queimado pela máscara dele, que ajuda também o Supremo Conselho, ele que faz o contato com o Mikhail. Aqui finalmente o Mikhail aparece, né, que o Mikhail é tido como o cavaleiro perdido do Apocalipse, mas ele aparece aqui e a gente descobre que ele está tendo um programa de aprimoramento de humanos. E até um dos asseclas dele é o Matt Murdock, que é cego também, mas ele foi manipulado geneticamente e tem as habilidades do Demolidor mesmo, só que ele é um pouco diferente, ele é careca. Esse Demolidor eu poderia interpretar no cinema, né? Tem um óculos assim na frente, tipo um visor assim. E tem também um piloto, que é o Ben Green, que tem como parceira dele a Susan Storm, que são os únicos sobreviventes do Quarteto Fantástico, né? O Reed, é citado que o Reed e o Johnny, eles morreram enquanto estavam tentando fugir com um grupo de humanos da cidade de Nova York. Aparece também o Bruce Banner, que ele também virou uma espécie de Hulk, graças a uns acordos que ele fez com o Mikhail, para fazer experiência com ele mesmo e tal. Então ele vira um tipo de Hulk cinza também. Aparece algumas vezes, o pessoal não sabe direito quem ele é, né? Até que é revelado no final, assim, pros outros personagens. A gente, obviamente, sabe desde o começo, né? Mas aí no final é que os outros personagens tomam consciência disso. E o objetivo deles é fugir, né? Eles são um plano para fugir ali de tudo aquilo. Eu meio que entendi, assim, não sei direito, fica meio subentendido, assim, para onde eles vão, né? No final. Se é outra dimensão, se é zona negativa, não fica muito claro isso daí. Mas é uma história bem interessante, assim, bem curiosa, assim, né? Por apresentar esses personagens, assim, que normalmente é o oposto, né? Nesses grandes eventos, os X-Men que são os secundários, e nessa história os heróis humanos que são os secundários. E é interessante também que aparece o grupo dos Carrascos, que na realidade meio meia é formado por mutantes mercenários que trabalham pro Sinistro. Aqui o nome do Carrascos é usado por um grupo de humanos. E ele é formado pelo Wilson Fisk, o Osborn, que não fica claro se é o Harry ou se é o Norman, ele parece mais o Harry, o Arcade e o Coruja, que são humanos que falam até que eles são tolerados pelo Apocalipse, pelo mal que eles causam aos outros humanos. É bem, bem bacana e bem curiosa essa história aí. O roteiro, assim, a ideia é do Scott Lobdell, mas ela é escrita pelo Terry Kavanagh e desenhada pelo Carlos Pacheco. Por sinal, excelentemente desenhada. Ela foi publicada aqui, por sinal, no formato americano, né? Ela saiu em Fabulosos X-Men. 66, né? Ela saiu em Fabulosos X-Men 21 e em X-Men 107. Aí em X-Men 107 foi no formatinho. Uma das cenas que eu achei mais marcante foi aquele início, assim, deles ajudando os famintos da África lá, da Gwen e do Tony, né? Foi bem marcante aquele início, assim. Porque mostra, assim, a gente quase não vê como é que tá a realidade, assim. Por sinal, assim, na Era do Apocalipse não existe um lugar, nem pros mutantes mesmo, assim, pacífico, um bairro, uma coisa normal. Tá tudo devastado, tudo destruído, né? Toda a realidade tá deteriorada. É, o único lugar que seria seguro é a Cidadela do Apocalipse e o Bar do Anjo, que são lugares assim que são um pouco mais normais, assim, que são devastados, né? Porque até a própria base dos X-Men, ela tá em ruínas, né? Eles ficam escondidos lá, mas ela tá toda deteriorada também. É, eu tô procurando aqui, Ed, que acho que você tava na dúvida do Harry ou do Norman. Eu tenho quase certeza que é Norman que faz parte do grupo. Exatamente, é o Norman Osborn. É, porque ele é chamado de Osborn só. Mas no desenho ele tá bem, tá mais magro, ele lembra muito o Harry. Mas é o Norman, tô olhando aqui, tá registrado pelo menos oficialmente como Norman. É, essa história aqui é interessante, né? Porque ela mostra, ela prova que era uma outra época mesmo, né? Porque você imagina, hoje em dia, se fosse sair a Era do Apocalipse, nunca eles fariam um negócio desse. Eles fariam o quê? Tie-ins, né? Então, provavelmente, todas as revistas teriam o selo Era do Apocalipse na capa, e a revista do Aranha ia virar Era do Apocalipse, a revista dos Vingadores. Cada revista ia ter uma coisa do tipo, como foi, por exemplo, com a Dinastia M, por exemplo, e Invasão Secreta, né? Então, provavelmente, não teria uma revista só pra contar tudo que aconteceu com os outros personagens da Marvel, né? Provavelmente isso seria pulverizado entre os títulos Homem-Aranha, Vingadores, enfim. Tem uma coisa que eu queria comentar, né? Dentro ainda desse Universo X. As últimas páginas, eu não tô com a edição aqui, mas falava de alguns heróis que existem na nossa realidade que acabaram sucumbindo no meio do caminho, não é isso? Ah, sim. O Homem-Aranha, Frank Castle, Pantera Negra, quem mais? O T'Challa, ele foi morto em ação porque, obviamente, o Wakanda virou alvo do Apocalipse, né? O Frank Castle, ele teve a família morta no expurgo, e aí ele acabou entrando no monastério e o monastério foi atacado também. A família Parker foi morta no expurgo, o Reed Richards e o Johnny Storm, como eu falei, eles foram mortos num transporte que estava levando humanos da cidade de Manhattan, e um mutante sabotou o lugar, né? E o Namor, ele foi também, tombou em combate contra as forças do Apocalipse. E o Apocalipse considerava o Namor inferior por ser híbrido, né? Entre Homo sapiens e Atlantis, né? Quem aparece brevemente mesmo é o Clint Barton. Ele aparece pilotando a nave do Tony Stark, mas ele só aparece nessa cena. Depois ele não aparece mais, não. Inclusive, ele tá usando um uniforme com um A. Sou o Apocalipse, olhem para o futuro e comecem a tremer. Bom, como vocês viram, são mais de 8 títulos relacionados com a Era do Apocalipse que foram convergindo pelo mesmo lugar. No final, fica até meio desesperador, porque por mais que as missões tenham conseguido alguma etapa, elas terminaram razoavelmente ruins, né? Por exemplo, a da Vampira, o filho dela foi capturado por um traidor. O dos espetaculares X-Men, a gente descobre que Magneto e Bishop foram capturados por Apocalipse. Tudo isso converge para que os X-Men e suas equipes paralelas vão atacar a Cidadela de Apocalipse. Então, essa edição final, chamada X-Men Ômega, foi desenhada pelo Roger Cruz. Claro que teve algum apoio, como a gente sabe, paralelo de outros brasileiros. E escrita pelo Scott Lobdell. Se eu não me engano, Mark Waid também chegou a dar uma ajudinha na finalização dessa história. O que acontece é o seguinte: o Magneto tá, digamos assim, subjugado pelo Apocalipse e pelo filho dele, o Holocausto, mas, paralelamente, ele mal sabe que essas equipes estão se aproximando da sua cidadela. Só que ele tá se garantindo de que ninguém vai entrar, porque eles têm um tipo de campo de força que ninguém poderia penetrar, a princípio. Só que aí é que surge pela primeira vez o Anjo em Combate. Após o bar dele ser atacado e ele ver os colegas do bar dele mortos, ele decide sacrificar e se joga, né, feito uma pomba torta, dentro do gerador do campo de força, e abre assim as portas para que os X-Men entrem na sua cidade. Ao mesmo tempo que estão entrando os X-Men, também está escalando lá o castelo dele, o X-Men, né, o Nathan Grey. E eles se dividem em equipe, cada um vai para uma direção. Parte vai atrás de encontrar o Crystal Micron, que acabou sendo roubado no final da minissérie do Gambit dos X-Eternos. Outra parte vai atrás do filho da vampira, né, a ela própria. E outra vai atrás de salvar o Bispo e também salvar o Magneto. Nesse interim, a gente vê coisas paralelas ocorrendo. Por exemplo, o Scott e a Jean Grey tinham se juntado para tentar libertar os prisioneiros da masmorra. Só que eles acabam topando com o irmão dele, o Alex Summers, que numa briga entre os dois irmãos acaba matando o Scott, e o Wolverine é que surge para salvar o dia e mata o Alex. Já o grupo que foi atrás do Crystal Micron, que estava junto com a Eliana e com a Sina, se preocupa de ver como é que vão transportar o Bispo para o passado, para tentar reverter aquela realidade. Isso não agrada muito bem o Colossus, que fica com o pé atrás, achando que vai perder a irmã de novo. A gente vê que o Magneto e o X-Men, né, o Nathan Grey, é que vão ter um confronto direto com um Apocalipse. Personagens paralelos da trama acabam conseguindo escapar daquela briga e, como a gente sabe, vai parar na nossa realidade. O primeiro a parar dentro do cristal é o Homem Doce, que é seguido pelo Fera. E durante a briga entre o X-Men e o Holocausto, quando o X-Men ataca o arqui-inimigo dele com o Crystal Micron, os dois acabam sendo levados também. Uma vez que o Bispo é transportado para o passado, ele consegue deter o Legião, ele, como é que ele mata? Ele mata o Legião? Pega o Legião, ele enfia a daga do Legião no próprio peito, e o Legião vê o ato dele fez, né? Os atos dele, a realidade que surgiu a partir daquilo. E tem tipo um refluxo energético entre os dois que mata o Legião. O Legião morre nos braços do bicho. E aí, paralelamente àquela realidade, boa parte da coisa vai se destruindo. O Colossus fica achando que perdeu a irmã, aí sai desembestado, tentando tirar ela dali. Nesse meio caminho, acaba matando a Kitty sem querer. O Gambit, por sua vez, depois que ele vê que ele tá descontrolado, mata o Colossus. Então, boa parte pra dar aquele toque final, né, boa parte dos personagens vão sendo eliminados ali mesmo. Feito conclusão de novela, né? Vão morrendo, vão se resolvendo em menos de 10 páginas. Esse é que acaba sendo, pra mim, um problema da Era do Apocalipse, né? O final de cada uma das séries, ela é muito emocionante, sabe? Muito empolgante, assim, você vê tipo o Ciclope fazendo um discurso pra galera, pra eles fugirem, Mercúrio e a Vampira, cada um no seu título, falando que hoje é o dia que a Era do Apocalipse vai cair, o Arma X lá junto com o Teleporter lá liderando o ataque do Conselho Humano. Então cada final de série tem um cliffhanger assim emocionante. E eles culminaram todos na X-Men Ômega. Só que por talvez ter uma quantidade muito grande de personagens, acabaram que muitas resoluções ficaram corridas, assim. Você não sabe, não foi tão desenvolvida aquela Blink, por exemplo, que teve uma participação excelente na série da Vampira, ela mal aparece com destaque na X-Men Ômega, né? Ela aparece sim lutando no meio da galera, mas né, é mais uma ali entre todos, né? Então não sei se de repente a X-Men Ômega fosse um pouco maior, tivesse mais páginas, ou sei lá, né, como eles poderiam ter resolvido isso, mas eu acho que o que faltou foi um pouco de desenvolvimento maior na última edição. Hoje a gente sabe que essa revista foi até feita nas pressas, né? A gente nota isso na arte, né, você vê que os desenhos das últimas páginas, eles estão um pouco mais descuidados do que os desenhos do começo. Essa ideia mesmo de matar todo mundo porque você sabia que aqueles personagens não seriam mais usados, então morre Destrutor, morre Ciclope, morre Jean, e sabe, tem alguns lances são legais, por exemplo, na morte da Jean, é interessante o pensamento que fala que o Arma X lembra de um pássaro mitológico, mas ele se consola que a sua amada nunca não era uma fênix, né? Então, ou achava ele, né? Essa referência é interessante. Essa do Colossus com a Kitty, achei um pouco demais. Assim, algumas mortes que acontecem nas batalhas são um tanto quanto. Tanto que no final dela, quem encerra a edição é a família Lencher, né? Então nos últimos momentos que a gente vê, né, com alguns personagens desaparecendo porque são levados pelo Cristal Micron, outros morrendo naquela tomada rápida, o momento final é o Magneto matando o Apocalipse, e aí, nesse momento chegam as bombas que foram mandadas pelo Supremo Conselho Humano, que acabam caindo sobre os Estados Unidos e devastando todo lugar. Seria então esse o final dramático da Era do Apocalipse, se por acaso ele não tivesse virado uma realidade alternativa, que será mais explicado mais adiante. Foi legal também, no bem final também, a cena do quando o bicho tá voltando, né, tem uma sequência de quadros, ou um quadro, não lembro agora bem, que mostra ele naquele visual dele da 616, no visual dele da Era do Apocalipse, meio que um momento de transição que ficou bacana, assim, né, a imagem. Mas sabe uma coisa que até hoje pra mim não faz muito sentido? Quando tem a luta lá dos X-Men com o Legião e tal, né, aparentemente o Legião é derrotado, que o Homem de Gelo congela ele, só que a Psylocke percebe que ele tá acordado, só que quando eles vão se defender, ele ataca todo mundo com uma rajada mental poderosa, e aí ele vai matar o Magneto e acontece o fato dele matar o próprio pai. E aí, o que acontece nesse momento? O Legião ele é apagado da existência, e a Tempestade, o Homem de Gelo e a Psylocke também são apagados, porque se o Xavier não existiu, ele não teria criado aqueles X-Men. E o Bishop, ele fica pra trás, porque... E explica, né, que ele fica pra trás por ser uma anomalia, já está deslocado no tempo. Só que fala que ele fica com a mente danificada pelas energias do Legião. Tanto que ele no começo da Era do Apocalipse, ele tá meio transtornado, meio louco, não lembra direito das coisas, né? ele às vezes se esforça pra tentar lembrar de como eram as coisas, né? E aí quando o Bishop, esse Bishop da Era do Apocalipse aparece pra deter o Legião, o Bishop cabeludo, o que a gente conhecia, ele aparece pra tentar deter a si mesmo. Ele fala, ah, parado aí, não sei o quê. Só que nesse momento, o Bishop, ele tava desacordado com a mente danificada pelo Legião, né? Não teve muito sentido essa cena, a não ser pra ter o encontro dos dois mesmo, porque o Bishop não teria como tentar parar a sua outra versão, porque ele naquele momento tava ferido, né? Tava inconsciente. Isso também é um problema de roteirismo, vamos dizer assim, né? Eu não sei como é que foi a articulação para os desenhistas e por aí vai. Show Apocalipse, olhem para o futuro e comecem a tremer. A princípio teria terminado, mas houve algumas sequelas. Talvez tenha sido. Talvez o grande problema dessa Era do Apocalipse é até ter deixado alguns personagens cair em nossa realidade. Ela, quando estava isolada com uma história única, eu gostava mais. Quatro desses, como eu citei aqui, que escaparam. Vou falar de um deles, que é o X-Men, que acabou continuando sua revista a partir do número 4. Ou seja, teve as quatro edições da Era do Apocalipse e continuou pelas 5, 6, 7, 8. Durou 75 edições. O personagem era fabuloso, né? A versão jovem do Cable, com todos os poderes sob controle, não tinha vírus tecno-orgânico, e ele era praticamente um deus. As histórias até fugiam um pouco do ambiente só mutante. Foi um personagem que, durante o decorrer de suas histórias, interagiu com o Homem-Aranha, interagiu com o Quarteto Fantástico, interagiu com bastante outros personagens do universo Marvel. E teve, claro, uns contatos com a sua contraparte, que era o Cable, com, vamos colocar assim, o que seria sua mãe adotiva dessa nossa realidade, que foi a Madeline Prior, que surgiu inexplicavelmente durante essas histórias. E por aí vai. No final das suas últimas histórias, como o pessoal não tinha muito o que fazer com ele, decidiram que ele ia virar um tipo de xamã, de personagem super poderoso, que preferiu se sacrificar e se dispersar em pequenas partículas durante toda a Terra. Isso não foi publicado aqui no Brasil, né? Praticamente pra nós, o personagem apenas caiu no limbo editorial, só foi esquecido. E ficou assim por muito tempo. Até que finalmente, como a gente viu no nosso nominato do Reinado Sombrio, Nat Grey é ressuscitado por Norman Osborn. Bom, o Holocausto, ele surgiu com o nome de Nemesis, né? Ele sendo filho do Apocalipse, e como o Covid já tinha falado, ele não tem nenhuma contraparte na realidade meio-meia. Numa vingança dos X-Men pela morte da feiticeira Escarlate, ele acaba sendo gravemente ferido, e aí ele é levado pelo Apocalipse para o Fera Negro, que dá para ele um exoesqueleto, né, aquela armadura amarela que o protege, então, que guarda a essência dele, de modo que a partir de então ele passou a se chamar de Holocausto. Ele, como o Coveiro tinha falado também, ele é um dos personagens que veio para a Terra meio-meia, e aqui na meio-meia ele foi encontrado pelo Sebastian Shaw e passou um tempo ao lado do Inferno, mas logo depois ele acabou se aliando ao Massacre e acaba então trabalhando para o Massacre durante prelúdio também, durante a mega saga do Massacre. Logo depois ele enfrenta o X-Men na série solo do Nate Grey, só que o grande destaque dele nos anos mais recentes foi a participação dele nos Exilados. Ele acaba fazendo parte da equipe, mas ele foi morto pelo Hyperion também, que quebrou o esqueleto dele e absorveu a essência vital. Então, ele está morto. Então. Amém. Foi um personagem meio descartável, né? Talvez, assim, de todos os que apareceram e sobreviveram, acho que ele foi o mais subutilizado. Esses pulos para nossa realidade, principalmente quando mexeram na cronologia do passado, é que me deu coceira. Principalmente esses. Isso que eu ia entrar agora, né? Porque o X-Men, o Nate e o Holocausto, eles foram juntos da Era do Apocalipse para o universo adicional. E eles apareceram no presente, na mesma época. O X-Men apareceu na Suíça, na neve, o Holocausto no espaço, e foi encontrado pelos acólitos. E acho que foi a coisa mais relevante que ele fez foi enfrentar o Êxodo e destruir o asteroide M, né? O Avalon. Destruir Avalon. E foi até engraçado que ele reconhecia o Êxodo, ficava falando que o Êxodo trabalhava pro Magneto. Chamava ele de X-Men e o Êxodo se revoltava e tal. Essa parte foi até curiosa, né? Mas não foi nada muito relevante. Aí a diferença é pros outros nomes da lista, que apareceram no passado da realidade meio-meia e interferiram de alguma forma reticonizada no passado. o Fera, da Era do Apocalipse, que aí a partir de então passou a se chamar de Fera Negro, para diferenciar. Ele apareceu 20 anos no passado e mexeu com os Morlocks. Teve participação ali na... Não criou os Morlocks, mas ele manipulou os Morlocks geneticamente de alguma forma e chegou a ter contato com a medula e influenciou a criação daquela nação Gene, que eram os Morlocks mais agressivos. E ele também acabou tendo... Ele tinha interesse também nos Summers, chegou a capturar o Destruto, transformou ele em agente dele. Chegou a ponto até de tomar o lugar do Fera nos X-Men para se esconder do Sinistro, né? Dizia o tempo inteiro que ele tinha essa coisa de se esconder do Sinistro. Mas não desenvolveram muito bem isso também, né? Depois de tomar o lugar do Fera no Massacre, ele chegou a se aliar ao Massacre, colocou o Destrutor a favor dele. E até os dias de hoje, ele é uma presença ocasional nas histórias aí. Quando o Fera estava em busca lá de reverter os efeitos de AM naquela espécie de extinção, ele chegou a se aliar temporariamente ao Fera Negro. O Osborn convocou o Fera Negro para auxiliá-lo nessa questão aí dos X-Men sombrios, né? Ele trabalhava lá nos bastidores. E o Fera, ele foi também um inimigo do Nate Grey também, que ele ansiava em capturar o Nate Grey porque ele sabia da origem do personagem e do potencial que ele tinha. Então, acho que o personagem dos quatro é o personagem que acabou sendo mais utilizado e que durou aí até hoje, né? Engraçado é que ele é o único que tem uma contraparte aqui, é o que tá durando, né, e tem uma utilidade, ele é bastante próprio, apesar de ter uma cópia, apesar de ter uma versão meio meia, então ele é um personagem praticamente que se inseriu muito melhor que os outros. Aquela questão sempre da personalidade, né, deram uma personalidade interessante pra ele e ele não ficou sem função como os outros, né, o próprio Nate Grey acabou ficando sem função e tiveram que inventar demais em cima dele, tanto que deu no que deu. E é curioso também observar sobre contraparte que o Fera Negro, ele tem o aspecto símio ainda, coisa que o Fera tradicional não tem mais. É verdade. Agora ele não tem como se passar por um pelo outro, né? O quarto integrante desse fugiado da Era do Apocalipse é o Homem Doce, um construto lá mutante, ninguém dá pra saber o que é aquilo, ser muito do feio, que também caiu no passado. Ele ficou na realidade meio meia, na mesma época que o Legião foi morto pelo bispo da Era do Apocalipse. De um jeito ou de outro, ele foi parar em Genosha, que na época era uma comunidadezinha, uma liga-nação, como uma outra qualquer, com a tecnologia da época. E ele, como era um dos geneticistas do Sinistro, na Era do Apocalipse, criou os mutóides. Isso como retcon, né? Porque os mutóides já existiam, os dos genoxianos, toda aquela... Ele era o cara por trás do geneticista-chefe, de toda aquela politicagem que foi construída em cima daquele tipo de governo que foi construído em cima dos mutantes escravos, redesenvolvido, né, geneticamente, para trabalharem mais. Não. Ele só foi aparecer bem mais tempos depois nas histórias de Excalibur, que é onde o Xavier e o Magneto tentam reconstruir a Genosha destruída pela Cassandra Nova. Ele é um dos sobreviventes. Ele é um sobrevivente, né? Duas vezes. Ele só é um sobrevivente daquele holocausto de Cassandra Nova e tenta capturar a Calisto e a Sentinela Ômega, Karima. E ele é morto pelas duas. Deve ter chovido nele e doce na chuva. Desmancha. Fora esses quatro personagens, né? Pra dizer que nenhum outro teve repercussão até então. Em histórias de outra revista, né? De um multiverso, vamos dizer assim. Resgataram inicialmente a Blink, porque realmente era uma personagem que foi muito bem construída durante a Era do Apocalipse. E, um pouco mais pra frente, o Dente de Sabre da Universo do Apocalipse. Eles dois foram integrantes por muitas revistas da formação principal dos exilados, até que o grupo começou a se desfazer, né? E primeiro foi a Blink que conseguiu a alforria dela, e o Dente de Sabre perdurou bastante tempo, inclusive encontrando a Psylocke meia-meia, durante uma das formações, né? A revista acabou sendo descontinuada daqui do Brasil e a gente ficou sem saber qual o destino da equipe no final das contas. E teria acabado assim se, por acaso, 10 anos depois da publicação original da Era do Apocalipse, a Marvel não tivesse decidido fazer um especial, que é o especial de 10 anos, que consistiu de uma one-shot, que contava a história de algumas personagens no seu passado, por exemplo, a introdução do Samurai de Prata, como é que o Colossus e a Kitty decidiram sair do grupo do Magneto, e como é que foi que sobreviveu o mundo após a queda daquelas bombas. A gente achou que tinha sido tudo, a gente teria achado que tudo foi devastado, mas não foi a verdade. De repente surgiu um milagre. Eu, como nessa época meio que tava deixando de comprar as revistas, vou deixar o Léo fazer um resumo, porque ele pode explicar melhor como é que tudo correu. Sim, basicamente o que foi, aconteceu foi o seguinte: a Jean, um pouco antes dela morrer, ela acabou utilizando o resto de vida que ela tinha, e usando os seus poderes, ela conseguiu conter o grosso da explosão do ataque nuclear, então, que tinha acontecido e que supostamente iria acabar com aquela realidade. Então ela consegue conter antes de morrer, então aquela realidade ela sobreviveu com isso. Na série, então, de 6 edições, que foi comemorativa desses 10 anos de publicação da Era do Apocalipse, a gente tem, então, o retorno da Jean sendo clonada pelo, na verdade, uma criação do Senhor Sinistro, e ela começa a manifestar os poderes da Fênix e desmemoriada, sem saber nada do que tinha passado com ela na época de X-Men, e era considerada também um mutante alfa. Então, basicamente, a história se desenvolve, então, nesse retorno da Jean, passo a passo, até que ela vai se integrar novamente aos X-Men e acaba até no final liderando a equipe com seguindo o legado do Magneto. Durante essa série, muitos personagens que não tinham aparecido na Era do Apocalipse original ganharam vida. Então, o Manto, a Adaga, a Psylocke, que muito se comentou que ela poderia ser um daqueles cérebros lá. Na verdade, ela surge agora como um X-Men já de muito tempo, como se ela tivesse sido uma telepata X-Men escondida, mesmo durante os eventos daquela Era do Apocalipse. Alguns Morlocks também aparecem, né, a Espinho, a Skids, a Feral, até a Medula mesmo. Esses Morlocks aí eram todos experimentos do Senhor Sinistro, então eles acabam aparecendo. E além deles, outros personagens. Eu daria destaque para X-23, que na verdade é uma contraparte dela, que é a Kirika, que nesse caso era filha do Wolverine com a Mariko. E outro destaque que eu dou também é pra Scalpo, que ela apareceu na Era do Apocalipse original como uma das membros da geração Next, mas agora ela se reúne junto com seus outros irmãos Guthrie e ela encarna uma versão do Shorn nessa realidade. Então ninguém sabe que ela é até o final, descobre que ela é uma traidora, então ela tá lá ajudando os irmãos dela contra os X-Men. Shorn virou sinônimo de traidor agora, né? Exatamente, basicamente foi isso. Eu destaco mais ainda o que o Léo falou, os desenhos do Bacalo. É ele que toma as redes aqui e faz também um trabalho bem elaborado aí. O roteirista que eu não conheço muito, que é o Akira Yoshida. Eu não sabia até então o que ele tinha escrito. Por sinal, eu não conheço nenhum antes dele, nenhum depois, Léo. Você tava nessa época lendo, o que é que você fala sobre ele? Ah, então eu também não conheço. Não seria um outro trabalho que ele tenha feito, mas, bom, eu até que, assim, saiu aqui no Brasil naquele X-Men anual número 1 da Panini. Eu gostei das histórias, assim, não é de todo descartável, mais pela arte também do que pelo roteiro, mas assim, ele pega aquela frase, o que o Armagis falou lá no finalzinho, que a Jean seria, não seria uma Fênix. O roteirista acaba brincando com essa ideia original e trazendo então a ressurreição da Jean, como se e manifestando os poderes da Fênix, o que é muito legal também. Ele acabou pegando uma ideia que tinha ficado em aberto e que é uma possibilidade muito plausível de salvação da Terra. A Jean, com uma mutante nível ômega, vamos dizer assim, é conseguir conter a explosão nuclear e fazer com que aquela realidade permanecesse viva. Pô, ainda bem que eu não comprei. Mas até que não é ruim. Inclusive, assim, só pra complementar, que não foi completamente à toa essa salvação da Era do Apocalipse, mais uma vez o Senhor Sinistro, ciente de que a Jean não era uma qualquer, é que manipulou as coisas, né? Inclusive ele faz um acordo com o Magneto, né, que acaba se vendendo a alma ao diabo, vamos dizer assim, e é o que entre eles mantém um segredo sobre a Jean continuar viva. Que ela, durante toda a série, após salvar a cidade das bombas, né, que ninguém soube até então como é que tinha sido salvo. Só quem sabe é o Magneto e o Sinistro, que mantém a digamos assim, a existência, a permanência da Jean viva em segredo até o final da série. É, mas ó, um dos motivos que eu citei lá no começo, que pra mim a melhor coisa dos X-Men era do Apocalipse, é justamente porque é uma, talvez a coisa mais criativa que fizeram com a equipe. Porque você pega o plot da equipe, é aquele negócio de minoria perseguida e mutantes sendo perseguidos por humanos. Eles revertem isso na Era do Apocalipse, colocando os mutantes como a raça dominante e os humanos como perseguidos. E mesmo assim os X-Men continuam sendo pares, porque eles são mutantes que defendem os humanos. E a criatividade com que os personagens foram trabalhados. Por exemplo, aquela coisa do Ciclope sempre tá ameaçando brigar com o Wolverine, embora não mostre a luta, é usado na Era do Apocalipse. A forma como o Fera foi trabalhado, a forma como eles transformam a rivalidade do Destrutor com o Ciclope, entre outras coisas, né? A forma como transformam o Colosso, o Noturno, enfim. E uma das coisas mais criativas que eu tinha visto na Era do Apocalipse foi justamente a forma como a Jean foi trabalhada. Além de ter invertido o triângulo amoroso, né? Agora o Ciclope, que era o outro, e a Wolverine era o oficial, por assim dizer. A Jean agora era só uma telepata, uma telecinética, com um visual mais moderno, que não tinha conexão com a Fênix. Então, o fato dela não ter conexão com a Fênix, na minha opinião, ela ser só uma mutante telecinética e telepata, é que enriquecia a personagem. Ela não precisava ter uma mamata de só se concentrar, sair um fogo mental e resolver o problema, sabe? Então, o fato de agora, nesse especial, terem retomado isso, eu acho, pelo menos, que é um retrocesso. Explica por que a Terra é salva, porque realmente para ser salva daquele ataque só um mutante nível ômega, explica. Mas eu acho que viola. Outra coisa, o negócio da Psylocke, da Psylocke que tá viva. Quando eles vão acessar a mente do Bishop, o Magneto fala, vamos ter que usar você com a vampira, porque desde que a Jean foi embora, limitou nossas opções telepáticas. Quer dizer, só, a única forma de acessar a mente dele é o seu poder. Não encaixa nesse tipo de coisa a Psylocke ser uma X-Men o tempo inteiro e só por, sei lá, por algum motivo ela não tá ali. O Magneto teria convocado ela numa necessidade dessa. Se ele convocou o Gambit, que nem X-Men era mais, ele teria dado um jeito de convocar a Psylocke, seja lá onde ela estivesse. Então eu acho que é uma desculpa para usar aquele universo, como tá sendo agora usado pela DC para retomar o Watchmen, usar uma desculpa para retomar aquele universo. Eu acho que é o mesmo esquema. O pior de tudo é explicar como é que a Psylocke também é ninja nesse universo. Só isso. Ah, agora esculhambou de vez. Tem um outro detalhe também que aborda essa edição, que é a parte política da coisa. O Apocalipse tinha praticamente exterminado todos os humanos da América do Norte. Pelo menos da América do Norte. E durante a edição aparece um governo humano já botando restrição nos X-Men, como se ele não tivesse feito nada, como se fosse um estorvo ou responsável por aquilo que o Apocalipse fez. Eu achei muito sem noção essa parte. É tão sem noção que se você for parar pra analisar a América do jeito que tava, com o Apocalipse saindo, quem ia tomar o poder era o Conselho Humano. É, e não. Sim, é citado. É ele que toma. Ele só coloca o Magneto como um tipo de líder mutante que responderá por tudo que os mutantes fizeram. Então, as rédeas dos mutantes que tem que botar o Magneto. Só que aí, quando vê que o Magneto tá escondendo boa parte do jogo, aí fica pegando pro lado dele. Bom, eu tô satisfeito de não ter lido. Eu li e me arrependi. Show Apocalipse, olhem para o futuro e comecem a tremer. Com esse encadenado de 10 anos, a gente fecha tudo que foi escrito, né, na Era do Apocalipse. E provavelmente isso que vai compor essas 6 edições que vão ser lançadas pela Panini agora, a partir de março. Cada mês vai ter uma, né? Começando uma por R$19,90 e as outras acho que é por R$24,90 cada. Mas o universo foi tão marcante que ele foi além dos quadrinhos. Quem viu Wolverine e os X-Men sabe que o plot que seria tomado para a segunda temporada envolve justamente a Era do Apocalipse. Lembra, Ed? Foi cancelado, né? Nunca saberemos. Então assim, é uma coisa ideal. A gente chega, vibrou de ver o Sinistro lá, o Apocalipse, o Ciclope daquele jeito como a gente estava vendo nessa realidade. Foi bacana, mas infelizmente não foi continuado. Eu não vibrei tanto assim. Tem que ser mais morgado, velho. Onde teve uma era do apocalipse, entre aspas, foi num desenho, num episódio duplo do desenho da série animada dos X-Men. O Fitzroy, ele volta no tempo e mata o Xavier. E aí altera o presente lá com a guerra lá entre humanos e mutantes. Na verdade, ela não é bem uma era do apocalipse. É um mundo onde tá tendo uma guerra entre humanos e mutantes. E os personagens que aparecem, eles têm um visual, boa parte deles, da era do apocalipse. Aparecem lá alguns personagens que têm esse visual. Nessa história, o Wolverine e a Tempestade são um casal e ajudam o Bishop a reverter tudo e tal. Então é, entre aspas, novamente, né? Uma era do apocalipse, assim. Não chega a ser a própria, mas é, tem algumas referências, assim, principalmente em visual de alguns personagens. Só o apocalipse, olhem para o futuro e comecem a tremer! Assim a gente se encerra um programa já bem extenso sobre essa história, que é por si só a original, vale realmente, eu recomendo que você compre, aproveita a oportunidade, porque foi uma sequência de encadernados que é difícil sair, e a Panini está investindo para que venha aqui para o Brasil. Bom, então a gente está encerrando o programa de hoje, né? A gente já falou tudo que podia, a gente não só quer estragar os mínimos detalhes para você também poder se divertir como a gente se divertiu naquela época, lendo as histórias. Então tá, encerramos o programa de hoje e até a próxima. Esse podcast foi uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.